ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da FM. Vamos até as 14 horas. Ainda hoje vou bater um papo com a Gabriela Araújo. Ela que é uma jovem modelo e atriz guaranesiana, participou do projeto Passarela lá em Curitiba. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, como é que foi essa participação e depois disso, né, o que que aconteceu com a Gabriela. Hoje também tem a participação do cantor gospel lá de Guaxupé, o Danilo Dutra, vai estar aqui se apresentando e lançando inclusive uma música aqui no programa Expresso. Então continue na sintonia, tá joia? Amanhã na Câmara Municipal aqui de Guaranés, amanhã dia 2, a partir das 16 horas, vai estar acontecendo uma roda de conversa, LGBTfobia no Brasil. Essa roda de conversa vai ser comandada pela Flávia Vieira de Mello, a Daniele Trevisan, a Valessa Rodrigues e o Gustavo Magalhães, tá? A partir das 16 horas, a partir das 4 horas da tarde. Precisamos falar de tolerância, é o tema. Hoje acontece a semifinal da Copa Cruzeiro, às 14 horas tem Jim Jones e Big Mais, daqui a pouquinho, e às 16 horas Cruzeiro versus Guaranésia. Agora eu tô recebendo aqui uma turma super bacana, pessoal da Associação Sementes do Amanhã, pessoal do Léo Clube que continua aqui comigo, também a galera aqui do grupo Máscaras, mais uma vez presente, e o Sidney representando a quadrilha Junina Escorrega Lava 1. Esse pessoal, eles participaram do primeiro arraiá do Sementes, estão aqui, o pessoal do Sementes vai agradecer a todos e entregar o troféu pela participação, né? Vamos começar aqui pelo grupo Máscaras, pode ser? Máscaras que já está acostumado a participar do programa, acho que o Daniel é a primeira vez que vem, não? Não, né, Daniel? Já veio aqui já, né? É a primeira vez? Tudo bem, Daniel? Tranquilo? Tranquilo. Bom, eu acho que muito trabalho, né, para organizar a quadrilha, né? Teve um pouquinho. Foi, como é que foi essa organização aí da quadrilha? Depois do convite feito, como é que foi formatar e toda a coreografia? Foi você que cuidou de tudo nessa parte, né, Daniel? Então, eu comecei fazendo uma pesquisa pra quadrilha, pros jogos, representando o ginásio e a equipe amarelo. E eu recebi o convite, né, de cuidar da quadrilha do Mastro, porque eu sou integrante. E a gente reuniu o pessoal que faz parte do grupo e convidou alguns também de fora para completar o limite. E foi desenvolvendo. Ô Daniel, e você que cuide de todas as quadrilhas de Guaranés, com exceção da quadrilha do Leo Clube, parece, né? É, um pouquinho. Do Inácio também você deu uma mão lá, né? Do Inácio, no Olavo. No Olavo também? Sim, tentando ajudar aí. É o menino da quadrilha, então? Talvez. Da quadrilha boa, né? Bom, a gente sempre fala da quadrilha boa. E como é que foi a coreografia de vocês? Vocês fizeram uma quadrilha diferente, né? Diferente do que a gente estava acostumado. Então, eu estava assistindo umas quadrilhas no YouTube. E eu estava preocupado mais com a reação do pessoal. E muito das quadrilhas tradicionais talvez não estejam agradando muito. Então a gente estava pensando, por exemplo, de seguir o que o povo tá gostando. Então a gente fez essa quadrilha mais moderna para agradar mais o pessoal, para envolver eles mais na nossa apresentação. E o grupo Máscara, que é bem moderno, então a gente deu tudo certinho. Fizeram algo moderno. Foi show de bola a apresentação, na avaliação de vocês? Na minha opinião, foi bem gostado. Show. E o pessoal gostou, né? O pessoal todo que estava por lá adorou. Foi diferente, né? Foi. Era completamente diferente daquilo que a gente espera, né? Exatamente. Algo, como você disse, moderno. Maurinho deu muito trabalho no ensaio lá ou não? Ah, nem deu. Esse nem deu, acho que deu. Teve direito até a estrela. Teve direito até a estrela. O pessoal não esperava. Na hora que o Maurinho deu aquela estrela, eu pensei, não vai aguentar terminar a estrela. Mas foi show de bola, né? Foi, graças a Deus. E você tá participando também do teatro do Máscaras ou só na parte de dança mesmo, Daniel? Eu estou participando da peça Pipocas de Papiro, que é comandada pela Jaqueline. Ontem o Máscaras esteve lá em Monte Santo, né, Maurinho? Isso. O Máscaras representando o Guaranés e ajudando também o Arraial de Sementes. Acho que o pessoal depois vai agradecer vocês aqui, né? E a Maria Eduarda, que continua no Léo Clube. Você dançou lá também, Maria Eduarda? Dancei, sim, o convite foi feito ao Léo. A gente fez uma quadrilha mais básica, a gente não fez tanto moderno assim. Foi o básico mesmo, mas deu tudo certo. A gente chamou alguns integrantes de fora pra ajudar a completar também, que não foi todos que podia. Alguns ainda estudavam, então foi alguns do Léo e algumas duplas de fora que ajudou a gente também. Antigamente a gente tinha tantas quadrilhas. O que está acontecendo com a Cabana, né, Maria? Então, não sei, porque até que não é tanta gente que gosta de participar dessas coisas. Mas aí deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a nossa quadrilha lá e foi uma honra receber o convite do Sementes do Amanhã pra gente participar lá. E ficaram satisfeitas? Muito satisfeito. Com a apresentação de vocês? Muito satisfeito, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, isso é bom demais, sim, né? E o Sidney, que tem a quadrilha Escorrega Leva Um, né, Sidney? Isso aí, garoto. Quadrilha que você apresentou ontem, né? Isso. Ontem vocês apresentaram. É a quadrilha que mais se apresenta aqui em Guaranese? Uai, eu não sei, depende. A Escorrega Leva Um tem quanto tempo, Sidney? Nós estamos na estrada há 17 anos. 17 anos? Isso. Você tá desde o começo? Desde o começo na liderança. Mas você já tava velhinho então, né, Sidney? Só era um membro só. É, mas porque a Escorrega Leva Um, além de ser quadrilha, ele também tem teatro todo envolvido, né? Isso. Como é que foi desenvolver isso? É essa mesma apresentação que vocês fazem nesses 17 anos? Não, ou ela não, foi mudando ao longo do tempo? Todo ano é muda, nós troca, nós não repete teatro. Ah, todo ano tem mudança? Todo ano é muda. Então isso, esse ano que vocês estão fazendo lá o casamento, a apresentação da dupla, achar. O ano passado já não tinha isso. A dupla nós repetimos, sim, só que os membros é outros. Pra não desfazer, o caboclo quer participar, então não arruma uma vaguinha pra ele. Sempre tá arrumando um espacinho. Isso. Quantos integrantes tem lá o Escorrega Leva Um? São 16 casais ao todo. 16 ao todo? Isso. É muita gente, né? E como é que são os ensaios? Aos domingos, depois da missa, que o pessoal já frequenta o grupo, e é um jeito de firmar eles na igreja lá também. Aí nós pega depois do horário. Qual que é a igreja, Cid? É a Mãe Rainha. A Igreja Mãe Rainha. Isso, aí... É o pessoal da comunidade já? É, da UGEC lá. Faz parte lá. E os ensaios do casamento durante a semana lá em casa. E junta bem, a turma lá e... É difícil juntar a molecada, viu? É, né? É, uns trabalham, o horário de mercado é corrido. E vocês acabam tendo muitos convites, né? Porque ontem mesmo vocês fizeram a apresentação. Semana passada você mandou mensagem no domingo, acho que estava tendo apresentação. Então a de hoje mesmo foi cancelada, né? É. Devido para a dona da casa, ela parece que teve... Mas tem mais apresentações. Foi remarcada já para outro lugar hoje, na Tia do Rodriguinho, lá na Várzea. E dia 22 estaremos também lá no Fazenda Guarantã. Todo dia, então tem quadrilha desses meninos. Não. Aí tiramos a Espoaco, os moleques dão aí cano. Não tem jeito, né? Ô Maurinho, você chegou a assistir? O Maurinho, que é especialista em teatro, você chegou a já assistir a quadrilha deles, Maurinho? Não tive a oportunidade de assistir, porque no sábado não tive como ir, né? Então. E o Jack tem uma tradição nas quadrilhas, né? Lembro lá até lá da época do Neno, lá antigamente, que tinha os casamentos caipiras. O Neno tinha os casamentos caipira, que era muito, muito, muito bonito, né? Fazia todo um auê, era aquela coisa grande, né? Tinha o Silvio, né? Tinha o Silvio. Você tava falando até, é muito legal a iniciativa de resgatar essa cultura popular que... Como você mesmo disse, está se acabando. Conseguimos 3 quadrilhas só para estar. Com as pastorinhas. Quatro, né? Com as pastorinhas. E como você mesmo disse, antigamente era quadrilha para todo lado. Todo terço tinha uma quadrilha, as escolas tinham 2, 3 quadrilhas, porque todo mundo queria participar, não dava para fazer uma só, fazia. E é muito legal isso, resgatar, porque eu acho que está precisando isso, fazer um resgate, principalmente da nossa cultura popular. Né? Estudei junto com o Maurinho, acho que toda sala tinha uma quadrilha, não era, Maurinho? Tinha, era. Toda sala montava uma quadrilha, era uma coisa assim gostosa. Tanto é que o Daniel falava, na hora que chegou com a quadrilha, eu falei, vai ser aquela quadrilha antiga, não precisa nem de ensaio não, porque eu lembro tudo, na rede, né? Depois que ele montou, que eu vi, que eu falei, não, essa aí é meio diferente. Mas, todo mundo sabia, né? As partes da quadrilha, tudo. E hoje, você vê que o pessoal tá voltando a ter o interesse, né? Porque tinha perdido, mas tá voltando. Que bacana. E as costas ainda doem ou não? Rapaz, no outro dia não foi fácil não, viu? Mas é bom. Wilson Braz, o que a gente pode falar pra essa meninada aí, Wilson Braz, que faz parte aí do Sementes do Amanhã, Wilson, por favor. Boa tarde, Antônio Cláudio, aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui com essa garotada aí, o pessoal incentivando, agradecer pessoalmente, né, pela acreditar no projeto Sementes do Amanhã E obrigado a todos eles que fizeram um belo trabalho, todo mundo que compareceu lá, realmente aplaudiram e gostaram muito, muito mesmo, e que possa somar, e o ano que vem já estão assim, convidados, que possa aperfeiçoar e melhorar mais e mais, e apareça muito mais quadrilhas, como o Maurinho falou. A gente está precisando de mais resgatar essa cultura nossa, né? É. Então é um prazer, assim, a gente ter essa garotada aqui empolgada, entusiasmada com esse projeto. André, o que você vai falar para mim? André, que trabalhou bastante lá no Sementes da Manhã, né, André? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer a Deus por ter abençoado aí, que deu tudo certo, correu tudo bem, né? Durante os 3 dias de evento. Parabenizar a moçada aí também, os coordenadores, os voluntários que participaram também. Agradecer o seu Jorge, que fez a confecção dos troféus também, Donizete. Toda a equipe, em nome dos Sementes da Manhã, a gente agradece. A gente às vezes esquece, né, algum, isso é um perigo, agradecer. algum nome. Então, em nome dos Sementes, a gente agradece a todos que contribuíram para o sucesso do evento. O Netinho aqui tá mandando um abraço para todos, em especial pro pessoal do Escorrega Lá Vai. Viu? A Valéria Garcia também está parabenizando aqui a atitude desses jovens. Parabéns. Conhece, né? Pessoal do Léo Clube aqui. E a todos, né, que estão aqui presentes também nos estúdios da Pássaro da Ilha FM. Parabéns aos Sementes da Manhã. Abraço a Marli Freitas, não só aos Sementes da Manhã, mas a todas as quadrilhas juninas que participaram desse evento. Sem elas, o evento não teria o sucesso que teve. Vou fazer um intervalo comercial e na sequência a gente já volta para fazer a entrega dos troféus e principalmente para a gente, eu acho que finalizar e já fechar um acordo aqui pro próximo ano, né? Todo mundo junto novamente, né? Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Doze horas e 43 minutos, é a Pássaro da LFM, programa Expresso até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991248325, também pelo 992042222. Tô recebendo por aqui as quadrilhas que participaram do Arraiado Sementes na semana passada, pessoal do Léo Clube, pessoal do grupo de teatro e dança Máscaras e também a quadrilha Escorrega Lavaium. Tá faltando aqui, o pessoal pode sentir falta, as pastorinhas, mas as pastorinhas hoje não poderiam estar presentes aqui no programa, elas já tinham outro compromisso, vai ficar para uma próxima oportunidade. Aí a gente aproveita para contar um pouquinho da história das pastorinhas, que é uma história muito antiga lá em Goxupé, comandada lá pela dona Terezinha, agora pela Carmen Lúcia. E o pessoal do Máscaras agora vai fazer a entrega, né, dos troféus aí pela participação no Arraiado dos Sementes. Quem vai fazer a entrega? Vamos começar por quem? Pelo Rodrigo, que tá aqui do meu lado. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui a Pássaro da Ilha FM mais uma vez. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. Prazerzão estar recebendo. Você falou que tem um convite para fazer. Hoje tem festa? Continua festa hoje? Sim. Hoje tem um terço lá no campo da Várzea, né? Do lado do Quinca lá. E eu convidei o meu amigo Ney, uma quadrilha dele, para estar. Mais uma, tá vendo? Lá participando. A partir de que horas, família? Rodrigo? A partir das 8 horas é o terço, né? A partir das 8 da noite. 8 da noite. Beleza. Então todo mundo tá convidado, né? Sim. E a entrega aí pro nosso amigo Sidney. Vou entregar entrega aqui do troféu. Ele. Depois a gente coloca as fotos lá no Facebook. Sim. Né, pro pessoal participar. Sidney, muito obrigado aí pela sua participação lá no Arraiá. Sem o Escorrega Lavaium e as demais quadrilhas, como eu disse já no bloco anterior, o evento não seria o sucesso que foi. Viu? Muito obrigado. Obrigado eu, ué. E os meninos agradecem aí. Quem ganhou foi eles. O pessoal tá mandando abraço aqui pra você. O Matheus, que é o pai do Casamento Caipira, né? Aqui é o Matheus, manda um abraço aí pro meu locutor Sidney, que é fera demais, e hoje à noite vamos fazer mais uma grande festa. Abraço. A Silvia também, parabéns a todas as quadrilhas, parabéns também ao Ney por dedicar seu tempo aos jovens. Parabéns, Escorrega Lá Vai Um. Silvia tá mandando um abraço, tá bom? Próxima entrega, vamos aqui pro o Daniel, que aceitou de imediato, né? Estava cheio de tarefas e mesmo assim abraçou a causa e esteve com a gente desde o início. É ele e a, como é que chama sua mãe mesmo? Rosana. A Rosana, que também apoiou a gente, né? Apoiou a gente sempre de comecinho também. A gente não pode falta esquecer, né? Nem o ensaio, tá ali tudo. É, filho. Ela não ia fazer a locução? O que aconteceu? Ficou com vergonha? Ficou com vergonha. E aí, Edmar, o que você fala pros meninos aí do Máscaras? Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Antônio Cláudio. A gente tá aqui para entregar esses troféus, agradecendo a todos eles, né? E por ter acreditado no nosso projeto, por ter abraçado a nossa causa, que acredito que o ano que vem, se Deus quiser, vocês vão estar novamente junto com a gente. E nesse momento eu queria entregar esse troféu pro Daniel, em agradecimento, né? Por ele ter abraçado a causa desde a primeira conversa que a gente teve com ele. Muito obrigado, viu, Daniel? Tá nas mãos. Muito obrigado, Daniel. Maurinho. Muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês pelo convite, quando precisar. Só chamar que a gente está disponível. Vocês também sabem disso, quando precisarem aqui da Pássaro da Ilha FM, eu acredito também do grupo Sementes Amanhã, é o pessoal que vai estar sempre junto com vocês, tá bom? Certinho. E para nossa Maria Eduarda, quem vai entregar? André? E aí, André, beleza? Mais uma vez? Beleza. Vamos lá, então, o que você tem a dizer aí pro pessoal do Léo Clube, pra presidenta, recém-empossada, né? Primeiramente, desejar aí uma boa sorte pra nova turma aí que vai contribuir, né, com o Léo. Agradecer a participação de todos, se precisarem de alguma coisa que a associação está à disposição, né? E se Deus quiser para o ano que vem, vamos firmar essa parceria aí para apresentação de todas novamente. E continuar com esse trabalho de incentivar a moçada para não perder as raízes aí que é a quadrilha. A gente agradece muito. Maria Eduarda, obrigadão pela participação. Acho que agora vai ter que convidar mais meninos, né? Sim. Pra aumentar o número de casais. Todos os membros do Léo Clube que agradece pelo convite. Obrigado. Sempre que precisar, pode chamar a gente. Valeu. Giovanni, muito obrigado. Foi a primeira pessoa que o pessoal conversou, né? Giovanni, por todos vocês terem aceito o convite, viu? Arthur, muito obrigado. Maurinho, valeu pela participação mais uma vez, viu? Muito obrigado aí por permitir que a galera do Máscaras aí pudesse participar, viu? Então, Cláudio, eu que agradeço em nome do Grupo Máscaras, agradeço aqui também, assim, Daniel, que foi, Daniel e Rosana, que se não fosse eles, a gente não teria como participar, né? E a gente fez lá a junção, todo mundo ensaiou, né? Passou seu tempo ali nas noites, foi legal. E eu queria também parabenizar o Sementes do Amanhã, que eu acho que Guaranésia está precisando de iniciativas assim, de jovens que se unam em prol de um bem, né, de um bem comum. E eu sempre vejo eles lá no Centro Cultural, junto a eventos culturais, agora com esse resgate das quadrilhas, além de fazer a boa ação de estar ajudando as entidades assistenciais do município. Eu acho que isso é importantíssimo e eu acho que todos deveriam participar. Eu acho que deveria estar todo mundo junto e que se criassem novos coletivos, novas associações que levassem essa mensagem de fazer o bem, né, aos outros, e não só aquele bem de, eu vou dar não sei o que, não, um bem assim de estar levando lazer, tá levando cultura, que eu acho que o jovem guaraneziano tá precisando disso, muito, muito, muito, tá precisando de ter várias ações que envolvam principalmente a nossa juventude. Parabéns a vocês, viu? Obrigado, valeu, obrigado. Maurinho, valeu todo mundo, muito obrigado. Faltou alguém? Faltou a Patrícia. Muito obrigado a todos aí, Giovanni, Arthur, Maria, André, Maurinho, Patrícia, André, Edmar, Sidney, também quero agradecer o pessoal aí, Sidney. O Rodrigo e o Wilson, manda ver, Sidney, espaço é seu, meu amigo. Queria agradecer os membros aí do Escorrega Lava 1. Parece que estão até querendo trocar o locutor aqui já, chamado de locutor sou eu, meu amigo. Vai lá, Sidney. Olha, eu até fiz uma colinha aqui, meio de última hora, pra não esquecer o nome de ninguém, pra ninguém me defamar. O Felipe e a Brenda, o Josias e a Elisandra, o Matheus e a Jaine, o Marco Aurélio com a Maria Angélica, o Eduardo com a Isabela, o Gabriel Perocini com a Aninha, o Amarildo e a Jéssica, o Thales e a Alessandra, o Diego e a Jaqueline, o Ismael e a Rosiane, o Leonardo e a Samara, o Luiz Otávio com a Júlia, Everton e Patrícia, Douglas e Amanda e, por último, o Ranieri e a Thalia. Muito obrigado a todos. Valeu, Sidney. A Rosana mandou um áudio aqui, infelizmente eu não tenho como colocar o áudio da Rosana aqui,